deixa-me olhar para ti. Teu ar esgraviado não me deixa feliz. Sai do teu casulo, tá contra o teu amor. Te deixas levar pelo pacote 4O. Telefone, internet, televisão, para coçar os teus tomates e ouvir disparates ao mesmo tempo que pensas no fim do mundo. Cão, no colchão da tua cama, cheio de manhã, com tubos de escape e tubos de ensaios gerais. Da fuga para a frente através da demência provocada pelo sono da manhã. É o que está a dar, é o sono da manhã. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Não sei muito bem onde é que está a piada nisso do compromisso. Não quero nada disso. Prefiro ser o escravo das minhas almofadas fofinhas e cantinhas do que estar no outro lado da rua. Fria, escura, até que levar com a tua ideia estúpida de uma noite bem passada. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Podes ir ao Taj Mahal, podes ver o Carvalhal, podes ir ao Festival da Cerveja, podes ir ao Superbox, Superrock. Pode ser que tenhas sorte com as bandas, tu é que mandas na tua cabeça, mas já não tenho lá muita certeza. Tu é que guias as tuas fobias para frente ou para trás, dependendo do que querias. Não sei muito bem onde é que está a piada nisso do compromisso. Pode ser que tenhas uma bela surpresa disso, tenho a certeza. Passo das tuas as minhas palavras futuras, não tenho mais nada a acrescentar. Passo das tuas as minhas palavras futuras, não tenho mais nada a acrescentar. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. É tanto para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar. Tudo para fazer e andas sempre a nanar. Tanta coisa a acontecer e andas sempre a nanar.